sua rádio, onde você estiver. Se sofrer uma injustiça, console-se. A verdadeira infelicidade é cometê-la. Demócrito. Noite de Estrelas, é um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Os tempos idos, nunca esquecidos, trazem saudades ao recordar. Contar histórias e fatos de Foz do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Amigo Vinta, que fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação, Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção, Samilar Araújo. Oferecimento, Mineração Maracaju. Referência em extração, transporte e comercialização de areia. Histórias e Memórias. Ei, música de abertura. Tudo a ver, né, Pegoraro? Tudo bom a ver. Dia, bom dia. Que bom dia, Tríplice Fronteira, bom dia, Paraguai, bom dia, Argentina, bom dia, cidades vizinhas, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Vocês estão no melhor programa do mundo. Meu amor no meu Paraná. Meu amor no meu Paraná, meu amor em Foz do Iguaçu, meu amor nas Cataratas do Iguaçu. É isso aí. Bom dia, Jorge Pegoraro. Bom dia Rita Araújo, bom dia Samila Araújo, bom dia Márcio Barreto. É, dia muito bonito, né? Um domingo especial hoje, muito bonito. É, entramos no inverno, né? Que essa beleza, semana. Hein? Se o inverno for assim, hein? Tranquilinho, hoje entrou tranquilinho, então um dia parece maravilhoso. Parece que o inverno já passou, né? É já verdade. Tivemos uns dias bem frios aí, né? Que incomum, né, Pegoraro? Incomum para Foz do Iguaçu nessa época, principalmente, né? Mês de junho. Verdade. E ontem, aniversário, né? Dia 24, né? É na sexta-feira, na né? Sexta-feira, aniversário de São João Batista. Padroeiro de Foz do Iguaçu, aniversário da primeira igreja da cidade, hein, gente? Ei, parabéns, viva São João! 92 aninhos, Pegoraro. 92 anos, 92. A primeira igreja, né? A primeira igreja de Foz do Iguaçu. Que tem muita história, né? Tem tudo a ver, porque a cidade nasceu, Pegoraro, ao redor da igreja. Foz do Iguaçu nasceu ao redor da igreja. Então, nós temos os nossos padres, né, do Verbo Divino, que vem para cá desde 1800 e bolinha. Que vinham aqui da Argentina, sim, principalmente, pela Argentina, né? Posadas e tal. Então, eu acho assim, faz parte da história, independente, né? Nós somos católicos, mas o Márcio não é. Então, independente da religião, tem que ter o respeito, né, pela história. E hoje já é uma construção histórica, né? Da cidade, que foi agora recentemente revitalizada. Isso. Aliás, você postou uma foto essa semana em comemoração no seu Facebook da isso. Igreja pequenininha, isso. Né? Uma a cerca, foto da Lote Ferreira. A foto da Lote Ferreira. Uhum. A cerca de madeirinha na frente, assim, linda. Bem arrumadinha, bem já bonitinha. Já era um encanto, né? Já era um encanto, uma casa do lado, do uma vô casinha. Do vô da Lote Ferreira. Que beleza, eita, tudo, né? Tem a ver, porque a esquina ali, né, um pedaço do terreno, não sei se 500 metros quadrados, não sei, foi o vô da Lote que doou, né? Um pedaço quem doou foi o município e o outro foi o vô da Lote. Olha que maravilha. Exatamente. Então, e era o primeiro prefeito, né? Sim, o primeiro prefeito. Era o Jorge Schimmelfeng. Inclusive, Pegoraro, onde você viu aquela casinha ao lado da igreja, né, que era do vô da Lote Ferreira, foi a primeira matrícula de terreno em Foz do Iguaçu. Zero, então, zero, ali zero, começou mesmo ali, sim, né? O ponto zero, né? Como dizem ali da cidade. E é onde tem a bandeira, né? O marco. É o marco zero. O marco zero ali, isso de mesmo. Foz do Iguaçu, onde está a bandeira ali do Por Brasil, Por isso que a gente, né, briga, né? Pela história, que a gente tem uma história rica. Com certeza. A gente tem uma história muito bonita. E falando em história, Pegoraro, como é meu caminho, eu passo toda hora. Você passou ali pela JK ontem, na praça, chegue, tá, vou dedar o nosso convidado, Darley Santos, chegando atrasado. Não tem problema, vou puxar a orelha dele, Aí, pode, aqui é tudo, né? Ao vivo. Depois de feriado. Sim, depois de um do feriado. Sábado, depois de um domingo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo e já dá teu bom dia aqui, que eu e o Pegoraro estamos contando historinha já. Aos ouvintes da Transamérica, meus cumprimentos. Muito bom dia. Coisa boa. É uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez. E eu peço desculpa por ter chegado aí alguns minutos atrasado. Mas é o trânsito de Foz do Iguaçu. Olha! Você falar em trânsito de Foz do Iguaçu para nós, né, Rita? Sim. E para o Pegoraro também, é meio que redundante, porque nós que nascemos aqui... Verdade. Nós vimos, o trânsito era de carroça, de cavalo. Uhum. Hoje, realmente, para você sair de um semáforo para o outro, você leva 3 a 4 minutos. Verdade. Mas, meu bom dia, é uma satisfação, mais uma vez... estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Mas também, né, cada Sim. carro hoje tem 300 cavalos, 500 cavalos. Essa foi ótima. Mas eu estou aqui, Darley, comentando com ele, que eu passei aí pela JK, né, e vi uma placa imensa de revitalização da Praça da Paz. Uma praça que realmente é uma praça que nunca teve um banquinho para a gente sentar, mas tudo bem, né? Talvez agora, com essa revitalização, e que tenho certeza... que é uma coincidência muito grande por chegar à época de eleição, de outubro, né? Muito mal, coincidência. Quem sabe agora coloca uns banquinhos para a gente sentar. Você viu lá, né? Tem uma placa, aí ali depois tem a outra. A gente não fala de política aqui, só estamos comentando, porque a gente, desde que começou o programa, a gente pede tanto museu. E enquanto não cederem o museu, a gente vai ficar fazendo umas críticas avulsas aí. E o que eu lembro sobre as praças, né, de Foz do Iguaçu é que o Fundo Iguaçu, né, essa instituição que é ligada ao turismo da cidade e tem conseguido concretizar alguns projetos importantes para Foz do Iguaçu, como ali a duplicação da rodovia 469, o viaduto agora da Costa e Silva. O Fundo Iguaçu está trabalhando nessa questão de fazer os projetos, né? Ajudando o município, já que o município é carente nesse princípio de poder fazer projetos, né? Então, o Fundo Iguaçu também, há um tempo atrás, fez os projetos de revitalização, se eu não me engano, de 2 ou 3 praças aqui de Foz do Iguaçu. Praça da Bíblia, a Praça da Paz, que você se referiu, Isso. E mais uma ou outra praças aqui. Então, realmente deve ter conseguido também a Prefeitura, ou através do Estado, ou através aí da União, recursos para viabilizar, então, esses projetos. Uhum. Então, que bom, né? Tomara que seja um bom projeto. Não fique só na placa. Realmente, eu não tive acesso também, não vi esses projetos, né? Dá uma passadinha, que é coisa nova. Mas eu também fico, assim, um pouco preocupado, porque nessa época agora, a partir agora de julho, acho que o Darley também sabe muito disso, muitas obras ficam proibidas de acontecer, né? A não ser que esteja já liberada por causa exatamente das eleições, né? As que tiverem andamento, na realidade, existe a preocupação no cumprimento da meta, né? E tem a praça ainda da Marinha, né? Que nós esquecemos de falar, que é uma praça... Então, é uma praça que nós, aí, os mais antigos... Também, né? É verdade, é verdade. Como é o nome da praça, gente? Aliás, é a Praça Tamandaré? Tamandaré. Aliás, nos programas anteriores aqui, Dali, a gente sempre tem lembrado ali da Marinha, né? Sim, dos jogos que aconteciam lá, né? Então... Lembra, Darley? Nossa, toda noite jogo tinha na Marinha. E participei, então... assim, ativamente de tudo isso, né? Como ex-atleta. É verdade. Que bom. Esse é um programa que realmente mostra, né? Para aqueles mais novos... as raízes de Foz do Iguaçu, e nós contamos tudo aquilo que vivemos. Verdade, isso é muito importante para a cidade, né? Verdade, e para aquelas pessoas, os mais saudosistas que nem nós. Não, mas tem que ter respeito, né? E uma coisa importante, Rita, não sei se você observou também, as redes sociais têm o seu lado muito bom, né? Tem um lado negativo, mas assim, tem um lado muito bom que muitas pessoas têm postado fotos antigas, tem. De Foz do Iguaçu, dos times ali de futebol, Betinho Oller, né? Isso. Betinho Oller tem um baú, né? Tem outros grupos aí que estão postando fotos antigas, bacana. Pessoal da Vila A, muita gente postando. Então, realmente é bacana a gente conhecer um pouco mais de Foz do Iguaçu através dessas fotos, né, Darley? E a gente percebe, né, Pegoraro, Rita, que a população, do modo geral, eles estão buscando muito isso. Uhum. Eu percebo, pelo menos nas redes sociais, aquelas pessoas mais antigas que a gente tem conhecimento, ou então os netos, eles estão revivendo a história dos avós, enfim, né? Uhum. E tem postado muita foto antiga e tecendo comentários, às vezes até colocam a foto e um pede ajuda para o outro. Ó, pessoal, tem uma foto que eu postei aqui, que eu achei no baú aqui do meu avô. Vocês conhecem quem está aqui? Eu sei que aqui ali é o Marujo, aquele lá. Quem são os outros? Uhum. Aí as pessoas vão comentando e vão completando o nome daquelas pessoas que fazem parte daquela foto. Isso é muito interessante. Uhum. É bacana, não, mas é por aí, porque a gente incentiva, você coloca fotos de Foz do Iguaçu, né, como eu sempre fiz, que eu digo, né, desde que eu criei o meu perfil. E com maestria você faz isso, viu, Rita? Você tem postado umas fotos que realmente são cartões de visita, vamos dizer. Eu acabei de falar antes de você chegar aqui, dali, da foto agora que postou da igreja São João Batista ali, uma igreja, uma das primeiras fotos deve ser ali da igreja, né, a cerca de madeira na frente, toda bonitinha a igreja, né? Maravilhoso. E eu fui na Santa Missa da reinauguração, vamos assim dizer, da revitalização da igreja de São João Batista, quando ela completou 50 anos, na verdade. Uhum. E eu, aos meus 10, 12 anos, eu fui coroinha ali da São João Batista. Eu, o Saulinho Ferreira. Irmão da Lote. Então nós éramos coroinha nessa igreja. E eu fui naquela revitalização, você não pensa, você não faz ideia da emoção que a gente sente quando você participa de uma situação dessa, verdade, né? É verdade, tem uma história muito rica, eu digo nossa porque eu faço parte, eu nasci lá dentro, né? Uhum. São João Batista, então tem uma história muito rica, e ela é o que eu digo, ela faz parte da cidade. Mas nós vamos dedicar, o programa Histórias e Memórias vai dedicar uma música para o senhor Darley dos Santos aqui, apesar de ter chegado atrasado, eu pego no pé mesmo, né? Puxo a orelha. E aí nós vamos dedicar uma música para ele que eu sei que ele gosta, né? A música que nós vamos dedicar para ele é Menina Linda, Renato e seus Blue Caps. Oh, muito bom, lembro. Histórias e Memórias. Histórias e Memórias, uma viagem no tempo. Que maravilha, eu nunca vou cansar de dizer que maravilha essa música, porque ela é linda demais, né? Então, gostou da música, Darley? Aí, ó, Renato e seus Blue Caps, eu sei isso que você gosta. Faz a gente recordar os tempos bons da vida, não é verdade? É verdade. Não que agora não seja bom, mas não. É que... Eu quero dizer que a gente tinha menos preocupação. Verdade. Essa é a grande verdade. É verdade. Então, Pegoraro, contigo aí. Um outro momento, né? Eu acho que cada década, né? Tem um momento especial. E nós também, né? A nossa vida também passa por isso, né? Cada momento é um sentimento, é... Uma época nós estamos solteiros, outra época nós estamos casados, outra época nós temos os filhos, outra época já temos avô, né? Você não é avô ainda, né, Darley? Eu já sou avô. Na realidade, eu tenho três netos. Já? No auge do meu... Começou cedo no auge também, né? No auge do meu 63 anos de idade, o meu neto mais velho tem 17 anos. Que espetáculo, hein? Que espetáculo, hein? É coisa boa. Eu tô novo ainda, porque meus filhos ainda têm 19 e 20 anos ainda. Eu nem tenho pressa de ser avô, viu, Rita? Calma. Acho que você também não, né? Não, calma. Guarda essa palavra, calma, que nós vamos usar muito no bingo, viu? Calma. Mas não calma. Se preocupe, não, que o momento de vocês vai chegar. Ah, com certeza. Dessa ninguém escapa, mas né? Mas sabe o que é, Pegoraro? Que a época mudou assim, mas mudou, sabe, Darley? Na nossa época, o que acontecia? Não existia celular, não tinha computador, não é assim? Então, era uma outra época. Por isso que a gente lembra e lembra com carinho, porque a gente se divertia e muito. Muito. Eu não tenho, assim, tipo, se tivesse que viver, eu viveria tudo novamente igual. Não gostaria dessa época agora, de conversar com meus amigos pela internet, não sei o que, não. Era tudo tete a tete, o face a face, presencial, né? Chegava né? em casa cheia de barro, então eu tive infância. Darley teve infância, você também. O Márcio, eu já não sei se teve essa infância virtual. Não, o Márcio teve mais infância do que o pessoal de hoje, né? Bom, e o pessoal isso é verdade. De hoje é sabe? Complicado, né? É complicado. Eu vejo pela minha filha, né? Que tinha seu patins, sua bicicleta e tudo guardadinho, zerinho. E aí ficava na sacada só olhando o povo passar. Porque não é por nada, é só você deixar e pode até levar o patins, mas e daí? Se dá um, se machuca a menina, sei lá. Então, essa é a coisa, né? A gente eu curtia, acho que a insegurança também, né, Darley, hoje das grandes cidades faz com que a pessoa fique mais dentro de casa, verdade. Mais dentro do seu terreino. E a gente não, foi criado não na rua. Exponha, exatamente. Não é? Na rua, nos pés de goiaba. Olha hoje quantas a vezes. A insegurança é muito grande. Minha né? mãe me chamava, que a gente morava ali sempre no mesmo lugar, né, perto da Santa Casa, vem almoçar. E eu vinha com tudo do pé de goiaba, né? Eu e as goiabas e pá! E dali já ia pra Santa Casa, né? Dar uns três pontinhos. É impressionante, nos pés de goiaba, uma infância barro. Na rua, pé descalço, tomando chuva. Hoje, um pingo da chuva já dá garganta inflama, já não sei o quê. Já dá problema, já. Que engraçado isso, né? E o tempo de infância, nos relembrando ou retomando essa fase da vida, para aqueles que estão há mais tempo aqui, sabem onde hoje é o Mufato Boici, ali nós tínhamos a Casa Mineira. E nos fundos é o Rio Boici, inclusive cansei de pescar lambari nesse rio, e lembro com muita saudade disso. Ali tinha o Estácio Stanislaw Zambrinsky, que Deus o tenha. Ele construiu uma espécie de uma fez um dique, vamos assim dizer. O Rio Boici, ele colocou, fez uma parede de cimento, e aí era a piscina do Estácio. Então, a gurizada, nós íamos... Quem de nós não estudou no Monsenhor Guilherme? Acho que todos verdade. Nós estudamos. Uhum. Então, eu falo hoje para meus filhos, eu morava onde meu pai mora até hoje, no Boici, ali, de frente à farmácia do Ademir, perto do Pacová, ali onde eu nasci. E eu estudava de manhã cedo no Monsenhor Guilherme, então eu saía de manhã e a aula começava às 7h30. Eu saía dali do Boici até o Monsenhor Guilherme, olha a distância, a pé. Uhum. Então nunca cheguei atrasado no colégio. Hoje, sim, como chegou hoje aqui. Não, é verdade. Inclusive, essa é a idade fez com que eu atrasasse um pouquinho hoje, mas só um pouquinho. Né? Então, eu retomando, a gente ia para o colégio de manhã, voltava meio-dia. Não perdoa a Rita. Não perdoa a Rita, eu a conheço de tanto tempo, eu sei que ela é assim. Aí eu chegava em casa tipo meio-dia e meio, porque até às 11 horas saí do Monsenhor Guilherme, até chegar ali, meio-dia e meio, uma hora. A minha mãe fazia o almoço e tal. E a gente ia para o Rio Boici. Eu e meu falecido irmão, o Baca. O Baca, grande Baca. E aí, lá pelas 5h30, 6h, você perdia no horário mesmo, porque esse era o compromisso nosso. E que nem você disse, né, Jorge? Não tinha essa preocupação que nós temos hoje. Exato. Era uma brincadeira sadia, né? Verdade. Era uma situação, assim, totalmente diferente. E lá pelas 6h00, o Marujo, com o pistão dele, ele subia ali do barranco ali, e dava dois, três toques de corneta, e eu e meu irmão já escutava. tá na hora de ir. E às vezes a gente se perdia no horário, ia um pouquinho mais e saía correndo e tal. Ele chamava nós com o pistão. Olha, você vê só como é que são as coisas, né? Essa é, foi a nossa lembrança, infância, né? A lembrança de tudo isso. Né? E nessa época também Foz do Iguaçu não tinha energia elétrica, né? A noite toda, digamos não, assim, era né? Até era as até as 10 horas da noite. Você tinha um horário para ficar na rua, né? É verdade. Ali onde depois foi a sede da Guarda Municipal, no Boici, ali onde tem aquele prédio abandonado. Tinha ali ali barracão era usina. Ali da usina, né? Antes vinha do Parque Nacional. Isso. Mas depois tinha os motores que funcionava ali, e eu tenho uma passagem interessante, a questão da luz de Foz do Iguaçu, porque eu passei a estudar à noite, depois fazendo a pré-admissão ao ginásio. Isso. Que era aqui ali no, na PMI, né? Não, era, eu já fiz aqui no Bartolomeu Mitre, à noite. Naquela, era o ginásio, à noite era o ginásio Dom Manuel Conner, que funcionava nas casas de madeira ao lado ali. Isso. E eu combinava com meu pai, falei, pai, tinha o bar Amarelinha no Boici, ele ficava me esperando ali, tipo 11 horas, né, porque um pouquinho antes das 11 ele chegava. Porque 11 horas exatamente a luz apagava. E eu descia, o luar terminava 10h30, 15 para as 11, eu descia ali do Bartolomeu Mitre correndo, essa descida do Boici, e eles me esperando ali. Então ali eu ia até a casa do pai, que era pertinho, mas imagina a escuridão. Sim. Isso há 40 anos atrás. E um daqueles dias, o pai, eu acho que andou tomando um conhaque, ele dormiu e esqueceu de me buscar. E eu cheguei ali no bar Amarelinho. E eu ia, não veio, esperei, de repente apagou a luz, né? Porque conforme apagava todos os dias. Falei, e agora? Como é que eu vou sair esses 300 metros aqui nesse matão aqui, escuridão? Tive que fazer isso. Pensa no susto que eu levei dali do Bar Amarelinha até chegar na casa do Marujo. Essa foi uma das sacanagens que ele fez comigo, porque ele esqueceu de me buscar. Esqueceu, sempre tem um. Marujo passava, ele saía da Marinha e passava em frente à minha casa, pelo horário, né? Subia todo. Eu não me lembro se era tarde, se era meio-dia. E ele com o pistão. É pistão, né? É, o pistão. Do lado. Aí, quando a gente tava no portão, tava eu e minha mãe, ele dava uma paradinha do meio da rua e tocava alguma coisa pra gente. Num segundo, a vizinhança toda se alinhava. E ele tocava bem pouquinho. Sim. Aí dava risada, dava tchau pra minha mãe, que ele é muito amigo dos meus pais, né? Então, essa lembrança era tenho. Era um sinal, né? Sim, uma coisa ele bonita. Ele tinha uma marca. Sim, registrada. Tinha. Marca. Nossa, registrada. E todo evento tinha que ter Marujo. É verdade. Inclusive, nos sepultamentos, né? Verdade. Queria tocar. Nossa. A despedida. Era a coisa mais emocionante. A última que ele tocou, inclusive, foi do filho do falecido filho do Lírio Mesomo. Sim, faleceu. O Tchuca pediu, falou, olha, ele não está fazendo mais, já está com uma certa idade, tá, mas eu vou fazer. E ele fez questão de ir. Então, quer dizer, ele tinha essa marca dele. Uhum. As pessoas, amigas, conhecidas, ele ia fazer a última despedida lá no cemitério. Verdade. Isso aí machucava muito as pessoas. Uma homenagem, né? Muito especial. Marcante especial. Também, né? Para a família, né? Verdade. O Márcio Barreto sempre lembra uma história que... Eu acho que a história que você lembra é do pai dele, né, Márcio? Que ele foi tocar num jogo no Paraguai ou alguma coisa e ficou na torcida ao contrário, né? Não, é verdade. Conta na realidade, essa história aí. Olha só, essa é uma das passagens de futebol da minha vida, que eu jogava no Hernandária. O pessoal vinha me buscar aqui para jogar no Hernandária. E tinha decisão contra o Boquerón, um time ali do Paraguai. E eu, na realidade, tinha ido um dia antes. O pessoal veio me buscar para concentrar, aquela coisa toda. E tá, tudo bem. A Hernandária... Era um jogo decisivo, estádio lotado e tal. Um jogo importante. Importante, né? E o único brasileiro que tinha nessa segunda temporada que eu participei era eu, que era o goleiro do time do Hernandari, que era considerado o time dos obreiros, né? Que falaram lá. Bom, no vestiário, tá, já aquela preparando e tal, coisa. Aí escutei, na torcida, escutei um pistão, né? Um batuque e tal. Eu pensei comigo, como eu tinha saído um dia antes, né? Eu não sabia que meu pai tinha ido lá pra... Pra prestigiar tocar, o pra jogo. Prestigiar, mas na realidade ele não me prestigiou, ele foi tocar na torcida contrária. Adversária, ao contrário. E aí quando eu lá no vestiário, eu escutei aqui o som, falei, deve ser o Marujo, mas tudo bem. Entramos no campo, eu olhei realmente, ele estava tocando, mas na torcida do time adversário. Eu falei, mas não tem problema, tudo bem. Aí começou o jogo e tal, e os pessoal não sabia que meu pai estava lá. Aí começou o jogo, um jogo duro e tal, bom, enfim, terminou o jogo 1-1 e tô indo embora. Pessoal, tô saindo perto da entrada ali, daquele asfalto que tem aqui pra Hernandária. Tá o carro, com todo o pessoal do Batuque, né, o carro quebrado. Que ele tava... que ele fazia parte da orquestra lá, que foi tocar na galera lá do time adversário. Aí o rapaz do motorista, do nosso carro, falei, segura um pouquinho aí, vamos ver o que esse pessoal tá precisando aí. Aí ele tava sentado lá, o Marujo, né? Falei, olha, como vocês torceram pro time adversário, vocês vão ficar aí, vão todo mundo a pé. Eu peguei e fui embora. Essa é a passagem que se lembra. Foi tocar pro time adversário. Aí você deu o troco no Marujo, né? Eu sei que ele chegou em casa já depois passado da meia-noite. Mas será que ele foi Marujo tocar lá por engano, ou ele sabia, ou a turma carregou ele para lá? Ele sabia, sim, né? Mas ele que foi onde tinha uma banda maior, é, eu acho. É onde o pessoal chamava o João da Minga, era um amigo do meu pai, faz muitos anos que eu não o vejo. Ele que levava o pai para... Ele sempre ia tocar no Paraguai, né? Nesses times da torcida. Ele só não imaginava o final, né? Não, ele sabia que o jogo era contra eu, meu, né? Que joguei, é meu time. E foi por ir, né? Mas jamais, assim, ele pensando em torcer contra. Ele foi no embalo, no batuque, e ele ganhava também para isso, né? Claro. Mas esse fato ficou marcante. Você vai voltar a pé, porque aqui você não vai. Olha aí, Márcio, agora a gente tem a fonte aqui segura, né? Já tem os detalhes aqui dessa história. O Márcio sempre lembra dessa história. Fantástica, né, não, Rita? Eu tive umas duas ou três passagens, né, jogando pelo Paraguai, no Hernandária, temporadas diferentes. Essa minha passagem no futebol. Você era goleiro? Eu era goleiro. E dizem os entendidos que eu não era tão ruim assim, que não. Era um bom goleiro. Era um bom goleiro. Hoje, convites não faltou. Não. Hoje jogava aí tranquilamente profissional, né? Sim. Eu tive a oportunidade em 73 de fazer uma pré-temporada no Gaúcho Passo Fundo, que era o terceiro time do Rio Grande do Sul. Eu e o Arturo Marlorquim, que jogava comigo no Flamengo. Depois nós fomos disputar uma Taça Paraná pelo Aimoré de Matelange. E aí o olheiro, né? Sempre tinha o olheiro que participava. Ele que nos fez o convite para ir para... Pro Gaúcho de Passo Fundo. Quando cheguei lá, ficamos lá 45 dias em pré-temporada. Quando foi para assinar o contrato, eu nunca tinha saído de casa, saudade dos pais. Eu trabalhava à época no Luiz Baraíno, no Mercado das Fronteiras, ali. A Rita leva lembrar disso aí. Aqui na Edmundo de Barros. Lembra do Mercado Três Fronteiras? Tinha ali, eu trabalhava. Sim. E jogava futebol. Do lado do Centro Médico, pelo isso, aqui. Isso. Do lado entre a PMI e ali, Centro Médico. E aí o valor que os caras... Porque lá tinha duas faixas salarial. O jogador casado, né, que tinha um salário que ia à casa para morar com a família. E o jogador solteiro tinha uma faixa salarial um pouquinho mais baixa e morava numa república. Aí eu comentei com o Arthur, falei, Arthur, eu acho que esse ficar longe de casa para ganhar o que o pessoal vai pagar aqui, eu prefiro ir embora. Sim. E aí eu liguei para o Luiz, falei, Luiz, o meu emprego aí continua garantido? Ele falou, não, Darley, pode voltar. Falei, então sabe uma coisa, estou indo embora. E não quis ficar lá no Rio Grande do Sul, talvez eu tivesse tido uma chance, uma oportunidade, mas eu não paguei para ver. Muito interessante, né, isso, né, essas histórias. Bacana. Nós entrevistamos, se eu não me engano, Rita, foi a família Nierádica, que tinha um menino também que jogava futebol. Você lembra dele? Nierádica, na realidade, eu joguei com o Itaci Nierádica, que era muito bom de bola. Disse que era muito ele bom. Jogou no 3 de fevereiro, Itaci. Isso, esse mesmo. Itaci. E depois o mais novo, que é o Toinho, que é meu compadre, inclusive eu joguei já com ele aqui no Flamengo, no Maracanã, mas o Itaci era o grande expoente da família Nierádica, na realidade, como jogador de futebol. E as irmãs falaram, né, que vinham buscar Ione, ele aqui. Ele jogou em Cascavel, sim. Isso mesmo. E o Maneco? Maneco também não o era... Maneco também, que Deus o tenha, eu tive grande irmão passagem. Irmão do Ademir Flor. Jogamos junto no Flamengo, jogamos futebol de salão, nós fundamos a época, eu nunca esqueço, porque tinha uma rivalidade muito grande, né, de futebol de salão aqui. E eu jogava no time da Buri. E aí o time da Buri contratava o pessoal para jogar e de contrapartida trabalhava vendendo tecido lá, enfim, mas o objetivo maior era jogar futebol. E quando o Pinheiro era o gerente da Buri, quando o Pinheiro saiu da Buri, ele montou uma firma de cortinas. Para nós não acabarmos com o time, nós mantivemos o time mais um ano com o nome de Acadêmicos. Até esses dias eu discuti no bom sentido com o Betinho, porque nós éramos considerados, à época, o melhor time da cidade, vamos assim dizer, que jogavam o falecido Maneco, o Arthur, o Marcelo, o Damião, o Silvio, o Medo, era um time bom. Aí o Boici fundou os Brazas, que era o falecido Dr. Ney, dos Santos, tá, né, o pai do Lica, do Cláudio, Ney e o Betinho. Então eles formaram um time para fazer frente aos Acadêmicos. E assim foi, se bem que o Acadêmicos durou um ano só, né? Porque depois o pessoal foi saindo, desmotivou, né? Mas assim, uma das finais que eu lembro até hoje, na Marinha, inclusive, era Acadêmicos e Brasas, né? E nós ganhamos a decisão, e aí depois disso acabou o time, enfim. Mas é uma fase boa do esporte. Maravilha. E já já nós vamos, depois dos nossos comerciais e nosso din-din, Rita, uhum, vamos falar um pouquinho aqui sobre o estádio Pedro Basso, vamos falar aqui, isso, sobre os jogos de futebol aqui, que realmente tem muita história e muita nostalgia. O Darley tem que passar um ano aqui no programa para contar as histórias. Falando as histórias. E não esquecer de falar como foi a mostra, né? O lançamento aí do grande Marujo. E daí depois o din-din, Márcio, por favor, você coloca a primeira música que eu aprendi no violão, né? Que é Guilherme Arantes, Meu Mundo e Nada Mais, ok? A gente volta já já. Essa trilha aí que acharam? Ah, grande Luciana. Você merece um beijo, Luciana. Depois dessa, hein? Até fiquei. Vou regravar. Maravilha. Maravilha. Bom dia, Luciana. É, tá ouvindo aí a gente, né? Então, bacana. Essa música que a gente acabou de ouvir, Guilherme Arantes, Meu Mundo e Nada Mais, Bons Tempos, viu, Pegoraro? Bons Tempos. São músicas assim que falando marcam. Em Bons Tempos, Rita, eu queria aproveitar o Darley, o nosso assunto aqui. Nós estamos falando sobre futebol dessa década aí de 70 aí. Tinha uma rivalidade muito grande no futebol de campo também, né, Darley? Eu sei que você foi bom de bola, tanto na quadra de futsal, quanto no campo. É que faltava gente para jogar, né? Faltava gente. Faltava goleiro para pegar goleiro. A bola. E tinha uma rivalidade muito grande, Flamenguinho, Vasco da Gama, ABC, né? Até o Dr. Fava, né? Esteve aqui no nosso, sim, programa. Bom dia aí pro Dr. Fava. Pra grande artilheiro. Fava. Exatamente, falou dos áureos tempos do futebol. Até hoje ele gosta, né? Muito de uma bolinha e tal. Mas assim, como que era essa rivalidade toda nessa época? Porque não tinha muita gente em Foz do Iguaçu na época, muitos jogadores, muita torcida. E tinha essa divisão mesmo? Tinha. Ela era bastante acentuada. Mas assim, como Foz do Iguaçu não tinha outras diversões, vamos assim dizer. Entretenimento. Os jogos dos domingos, o estádio lotava, né? Pouca população, mas pouca diversão. Então o pessoal ia realmente no campo de futebol. E a rivalidade realmente era muito grande. Quando jogava Flamengo e Vasco, Flamengo e ABC, Vasco e ABC, tinha realmente uma rivalidade muito grande. Eu, assim, como eu joguei em praticamente todos os times de futebol de Foz, eu tive a oportunidade, eu não tive nenhum, não construí nenhuma inimizade com o futebol. Aliás, eu muita coisa do que eu tenho hoje, eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, e depois pelo esporte, porque o esporte me abriram assim, muitas portas, tanto profissionalmente, como né, de amizade, enfim. Eu só tenho que agradecer o esporte, né? Eu joguei, conforme estava falando, eu joguei desde o União Portumeira, né, até o Vasco, ABC, Flamengo, Guaracá. Eu joguei em todos os clubes de Foz do Iguaçu e tive grandes amizades em todos eles. Eu lembro, como se fosse hoje, logo que o Roberto Fávero, o Dr. Fávero, que todos conhecem, chegou em Foz do Iguaçu e a gente tinha aquela questão de bairrismo, né? E eu jogava no Flamengo naquela época. E quando ele chegou, novo, né, cheio de vitalidade, acho que ele tinha jogou no Internacional, se eu não me engano, ou no Grêmio, não lembro agora, no campo do Guaracá, uma partida decisiva, Flamengo e Vasco, e eu jogava no Flamengo. E ele, como centroavante, chegou, olha, doutor, não vai se criar aqui não. E tinha aquela provocação durante o jogo, né? Que é normal, né? Normal. E aí tivemos alguns, que a gente dizia na gira, arranca-rabo, mas assim, dentro do campo de futebol. Verdade. Tanto é que depois eu fui jogar no Vasco, até hoje, nós somos grandes amigos, jogamos veterano junto, amador, enfim. Mas é assim, tinha muita rivalidade entre Flamengo e Vasco. Principalmente. E eu tive uma passagem no Vasco no tempo que a gente jogava futebol amador. em 75 e 76. Mas aí tem uma história que eu preciso contar, o porquê que eu fui jogar no Vasco. Eu jogava no Flamengo, né? E tinha antigamente a Liga Regional de Futebol Cataratas, que era um campeonato amador, mas em alto nível, que vinha de Céu Azul até Foz do Iguaçu. Céu Azul, Medianeira. Medianeira tinha dois grandes times, que é a União e o Grêmio, até hoje eu acho que existe, eu não sei. E Foz do Iguaçu tinha um time, São Miguel, Santa Terezinha, enfim. E era um campeonato bem disputado. Então ele era turno e retorno, se jogava em Foz, depois jogava em Medianeira, enfim, né? E a decisão, aliás, o campeonato naquela época não chegou a terminar por conta de uma briga que deu no campo do Guaracá. O jogo era Flamengo e Grêmio. E o Flamengo, para classificar, tinha que pelo menos empatar com o Grêmio de Medianeira. E foi uma briga que, olha, há muito tempo eu não nem lembrava disso. Porque o jogo 0-0 no primeiro tempo, estava chovendo, inclusive. Nossa. Segundo tempo, jogo bem disputado. E faltava, acho que uns 10, 15 minutos para terminar o jogo, o Grêmio fez um gol no Flamengo. E com esse gol que nós tomamos, nós estaríamos fora da final do campeonato. Bom, o jogo não terminou. O juiz era o Pagô, era um alfaiate que tinha lá em São Miguel do Iguaçu. Ferdinando Felice Pagô, eu nunca esqueço disso. Todo mundo correu para cima dele. E ele, sim, quis pular o alambrado no campo do Guaracá, e aí em cima do alambrado tinha um arame farpado, né? E ele se enganchou meio por ali. E eu sei que foi uma confusão, porque todo mundo bateu no juiz. Bom, o jogo não terminou. E aí o veio. Juiz pagou a conta. Pagou a conta. Aí veio a suspensão, né? Pelo fato. E eu e mais todos os outros jogadores do Flamengo, praticamente pegamos um ano de suspensão. Foram punidos. Bom, e como os jogadores estavam suspensos, o Flamengo, acho que no ano seguinte, ele não participou, porque nem tinha atleta, né? E o comandante da Marinha era o presidente do Vasco naquela época. E o meu pai, o Marujo, ele estava nativo ainda. Sim. Aí o pai um dia me falou, Darley, o comandante quer falar com você. Eu falei, então vamos lá ver o que ele quer, né? Cheguei na Marinha e o comandante falou, eu não lembro o nome do comandante agora. Falou, Darley, você quer jogar no Vasco? Eu falei, doutor, comandante, eu até gostaria de jogar no Vasco, mas eu estou suspenso um ano. Ele chamou o falecido capitão Siríaco, né? Com a rural da Marinha, com o naval como motorista, e fomos lá em São Miguel do Iguaçu falar com o Pagô, que era o juiz, o árbitro daquela partida. E ele assinou uma declaração dizendo que eu tinha sido citado indevidamente. Com isso, a minha suspensão ela tornou-se nula. E é onde eu fui jogar no Vasco. Aí eu assinei com o Vasco e joguei 75 e 76 no Vasco da Gama por conta desse então fato. Você foi pro Vasco pelo tapetão. Pelo tapetão, é verdade. E já existia isso, né? Estamos falando nos anos 70, né? Essa foi uma das passagens, né, que aconteceu comigo. E aí o Marujo era o técnico do Vasco e eu joguei 2 anos no Vasco e depois voltei pro Flamengo. A Rita deve estar muito feliz com essa nossa conversa, porque, sim, ela adora futebol, sabe tudo, futebol, né? Tudo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Sabe quem é o técnico agora da seleção brasileira, meu Rita? Meu Jesus, não. Quem é? O Zico? O Sócrates? Sócrates morreu já. O Pelé? Já. Jesus, nossa senhora. Bom, até ontem era o Dunga. O Dunga, grande hoje, Dunga. Hoje é o técnico que era técnico do teu time, né? O Corinthians. É, o Corinthians. É o Zulivre, Corinthians. Tite. Jesus, amada. Ai, mas gente. Você também prestigiava, né, esses época, esportes, né? Nessa época, porque sim. Porque o Darley, né, falou uma coisa importante na fala dele, assim, que ele deve muito ao esporte, pelas suas amizades. Realmente, o esporte, eu acho, é a parte boa, né? A melhor parte, na verdade, não é a competição, né? Aquela concorrência entre os times, entre ganhar o troféu. Mas, enfim, o que fica ali, né? Depois do jogo, depois de anos, que é essa amizade que ocorreu. E eu acho que a Rita também, nessa época, acompanhava bastante também os jogos, na Marinha, né? Era na quase Marinha. Toda noite futebol, né? É verdade. Nossa, futebol de salão ali, a quadra lotava, as famílias todas, né? Sim. Iam. E havia mais também, como nós já falamos até aqui no programa, né, Rita, uma participação maior da Marinha, uma participação maior do Exército, né, direto. O primeiro batalhão aqui também, direto. Que organizavam, né, os jogos, né, jogos que aconteciam, né, lá dentro, era muito bacana, né? Tinha a Semana da Marinha, a Semana do Exército, Verdade. Aí vinha a Semana da Pátria, tinha o campeonato da Infraero, tinha campeonato, assim, que nem a Rita falou. Era jogos praticamente todos os dias, né? Sim. Muito bacana. E a cidade, na verdade, respirava muito. Verdade. Isso, né? Que eu disse anteriormente, não tinha outras atividades, não tinha tantas diversões que nem tem hoje, né? Isso. Darley, e os campos? Vamos recordar onde que eram, onde estavam localizados os campos de futebol? Porque o estádio do ABC hoje, que é ali, o campo do ABC não era ali, era no centro aqui, né? É onde é o Hotel Rafaim Centro. Rafaim Centro. Ali, toda aquela quadra ali. É, inclusive, os meus primeiros pontapés na bola, eu dei ali. Por quê? O falecido tenente Eduardo Olmedo, que é meu tio, que Deus o tenha, ele era o treinador das categorias menores do ABC. Certo. Aí ele falou um dia pra mim, falou, Darley, você não quer jogar? Quer começar a jogar bola? Eu falei, olha, tio... não estava pensando nisso, mas vou jogar. Aí, então vai lá no ABC, que eu sou o treinador do infantil, e eu comecei a jogar no ABC. No centro. No centro, onde hoje é o hotel Rafaim Centro. Ali era o campo do ABC. E aí comigo ali jogou todo esse pessoal que praticamente... Da época, né? O Cláudio, o Rorato. E aí tinha o Gobi ali, que é o Grêmio Olavo Bilac. Olavo Bilac. É na frente do campo, um pouquinho mais para baixo, isso, onde hoje é o estacionamento ali. Tem um estacionamento, do hotel, né? Do hotel. Eu não sei, ali era o... Ao lado desse um prédio, uma caveira ainda que não terminaram, isso, né? Isso mesmo, ali era o Grécio. Uhum. Que depois passou a estar onde é até hoje, ali onde era o nosso aeroporto. O aeroporto. A Rita lembra bem disso, ali era o aeroporto de Foz do Iguaçu. Né? Então, e o campo do estádio, o Flamengo não tinha na época, na realidade, era só o ABC. O Flamengo, depois que eu fui para o Flamengo, nós treinávamos no Industrial Madeireira, que fica nos fundos do terminal, para a gente localizar as pessoas que não têm... Do terminal rodoviário ali. Era o Mas isso, onde está aquele terreno ali, Darley? Ali mudou muito, né, Rita? Porque ali era madeiral, ali era madeiral. Na frente do Estoril, ali, aquele terrenão de ali era madeiral. E tinha, tinha um goiabão no fundo, e ali o Flamengo treinava. E o ABC mudou, o Guaracá é até hoje, no mesmo lugar, com algumas modificações, mas era ali. Né? Não tinha aquelas lojas, né? Não, é verdade. E esses eram os campos que tinham em Foz do Iguaçu na época. E depois veio o estado Pedro Basso, né? mais tarde, né? Enfim. Mas esses eram os endereços, né? de futebol. Aliás, a família Basso também participava muito. Efetivamente. Né, e assim era uma glória quando a gente fazia uma boa partida, que chegava ali no cinema. E o Irineu dizia assim, olha, hoje você jogou bem, hoje você pode entrar no matinê porque é de graça. Essa era a parte boa de se jogar a bola, né? Verdade. Ganhava um lanchinho, ganhava uma entrada no cinema, ganhava alguma coisa sempre, né? Ganhava até as namoradinhas. Oh, é verdade. E como tinha, né? Faz parte. Como tinha. Uhum. Mas essa parte é... tá no passado. Deixa quieto. Olha, vamos só para molhar o bico aqui. Não, eu juro que eu não falo nada. Para molhar o bico aqui, nós vamos ouvir uma música. Vamos voltar aos tempos, né? Aubrey com Brad. Pode ser? Histórias e memórias. Aqui do estúdio vieram muitas memórias, pode até ser sem histórias, mas vieram muitas memórias com a música do Brad, né, Aubrey, que é as festinhas de garagem, né, Pegorado? Festinhas de garagem, né, com os discos, né, long play, sim, compacto, né, compacto disco, né. As melhores festas, olha, mas que delícia. Eram festas, eu acho que essa época aí foi maravilhosa, né, Darley, para quem curtiu essa época aí de... Uma música dessas aí, dançar agarradinho, né? Dançar verdade. Abraçadinho, né? É e como nós curtimos tudo isso, sim, né? Sim, e o bacana é que você estava esperando encontrar o menino ou a menina, você não tinha certeza, aquele sim, bate o coração será que vai, ali, porque será você que não tem vai. Telefone, não tem nada, essa não coisa, combinava nada, antes, nada, né? Aí tomara que vá naquela festinha, aí chegava lá, tava o menino, né, com a calça boca de sino, com a, você pare de rir, com aquela a calça boca de sino, daí aqueles coletinhos assim, né? Vestido igual um príncipezinho. Ai, que delícia. Ou alguns com... Os cabelos, O cabelo do Michael Jackson, assim, por vezes, aqueles Black Power. Mas, gente, era bom demais a conta. Melhor roupa. Sim. As meninas e ali... se preparavam, né? Sim, a semana toda pra festinha, e se o tira pra dançar, né? Pegoraram. Ai, tira pra dançar, Enderley. Oh. Será que vou e vai? Vou tirar pra dançar. Dava um friozinho na barriga, sim, né? Isso aí, essa emoção não tem. É, não existe mais essa emoção. E nós tínhamos um conjunto que era de todos nós, o The False Boys. Ah, The False Boys. Que também meu falecido irmão tocava, era baterista. Verdade, o Baca. Que beleza. Marcou, né? Marcou. Ali marcou. Fez muitos casaizinhos, se conheceram, é. Namoraram. Então, isso faz parte. A gente está aqui numa nostalgia, mas é uma coisa sadia, que infelizmente os nossos filhos não tiveram. E eles iam gostar muito, porque eu repito, estou vivendo a fase deles agora, mas não troco a minha por dinheiro nenhum no mundo. É verdade. Que bom. Que bom que vivemos, né? Graças que bom a que Deus. Vivemos. E que bom que temos recordações, né? Temos recordações para contar. E por isso que existe o programa Histórias e Memórias graças de Foz do Iguaçu, né? Graças a Nós Deus. Nós estamos levantando aí essas histórias como uma colcha de retalhos, né? Cada entrevistado que vem aqui conta um pedacinho da história, da sua história, história da sua família, e nós vamos costurando, né? E olha, uma amiga minha, antiga, a gente pode falar, uma antiga, Pegoraro pediu para que a gente leve esse programa para auditório. Olha lá, Pegoraro, olha a responsa. Olha que beleza, né? Olha, imaginou Histórias e Memórias com auditório, que aí a participação seria, né? Então, eu achei bacana. Porque você sabe que com mais pessoas participando, porque muitas vezes você os esquece assuntos, um pedaço, né, da história. É. E aí você toca no assunto e quem está lá, que também viveu tudo isso, é vai engrandecer, na realidade, enriquecer né, os comentários, enfim. Fundamental, exatamente. Eu gostei, achei bacana. Digo, não, digo, deixa essa responsa, vai pro boss. É, vamos estudar aí. Igual a notícia, também a sugestão de se fazer lá um dia ou outro, um domingo ou outro, lá na feirinha, né? Isso é bacana. Pegar o pessoal lá na feirinha, lá fazer uma externa lá também, né? E nós não temos, né, Jorge? Hoje, Pegorara, nós não temos nenhum programa de auditório em Foz do Iguaçu. Não tem. Não tem mesmo. Há muitos anos não tem. E aí tem tudo a calhar. Vamos Por lá. Isso que agora nós vamos falar do Marujo, ideias, né? Ideias são boas. Vamos falar bastante do Marujo agora, Darley, porque eu acho que vamos falar parte. Um pouquinho do Marujo. É, me chamou a atenção essa semana, né? Uma série de reportagens aí que vimos, seja na internet ou na própria televisão, na própria RPC, né? Um chamado para um documentário, né? Que fizeram e que teu pai, que é o Marujo, faz parte dessa história toda, né? Conta para nós aí um pouquinho, você que está vivenciando isso mais diretamente aí, ligado aí com a família. Que história é essa do Marujo aí? Olha, Pegorara e Rita, a história que contam, não é história, é o professor Cid, ele é um historiador, a tese de doutorado dele da USP foi sobre o regime nazista no Brasil. Certo. E fazem mais de 3 anos que eles vêm filmando, vêm pesquisando e vêm buscando aí... Documentando isso, né? E aí eles chegaram ao Marujo. Mas de que forma eles chegaram ao Marujo? Inclusive o título do documentário, do filme, é O Menino 23, Infâncias Perdidas. A época que o Marujo tinha... Porque na realidade o Marujo ele foi doado, foi menor abandonado, vamos assim dizer. E ele foi entregue no educandário lá do Rio de Janeiro, um menino aproximando 2 anos de idade, é o documento que nós vimos agora, né, tirado lá do Arquivo Nacional, onde esse professor trouxe toda essa documentação, onde o juiz da infância e juventude à época endereçava ele mais 49 meninos para esse educandário. Então tinha uma roda que... Muito sabe, conhece a roda, então a mãe chegava, ou o pai, ou enfim, colocava essa criança na roda, ela girava e dentro era o educandário, e daí você não via mais essa criança. Entrava ali e perdia o contato. E daí para frente perdia o contato. E nada disso eu tinha conhecimento, mesmo Sim. porque é a infância do meu pai, pelo que eu percebo, ele nem quer, nem faz questão de relembrar. É, mas com o passar do tempo, com as gravações, as pessoas estiveram aqui muitas vezes, ele foi se abrindo sobre isso. Contando sobre isso. E ontem teve lá no Cine Cataratas, teve a apresentação, né, para a família desse longa-metragem e convidados. Né, eu postei no Face, aqueles que tivessem e foram, né? O lançamento a nível nacional vai ser dia 7 de julho, agora nos cinemas. Mas assim, ele conta, e o pai depois eu conversando com ele, perguntando, porque o meu pai foi assim, uma pessoa sempre muito fechada. Sim. Né? Ele não queria falar muito sobre isso, enfim, mas como as coisas começaram a acontecer, ele foi contando e foi se emocionando, e muito mais emocionado ficou a minha mãe ontem, ela deu uma entrevista dizendo que há mais de 60 anos casado com ele, não sabia dessa infância dele, né? Olha só. Então lá tinha a fazenda dos Rocha Miranda, que eram os bambambam da época. Eles é que pegavam essas crianças para trabalhar, vamos supor, em regime de escravidão, vamos assim dizer. Isso na década de 30, de 40, mais ou menos? Nos anos 30, mais ou menos, Exatamente. Por aí. Porque o meu pai comemora o aniversário dele no dia 7 de abril de 1926. E nós descobrimos que 7 de abril de 1926 foi a data que ele foi entregue nesse educandário. Certo. O documento dele, então, passa a valer dali. Entrada. Ele já tinha mais de 2 anos quando ele chegou ali. Então, ele com 2 anos e pouco, ele não tinha documento. Então, essa data de aniversário dele é a data de registro dele ali. Sim. Daí ele foi para essa fazenda e ficou lá durante, pelo que ele fala agora, né, até mais ou menos meados, com 15 anos, quando ele fugiu dali. Ele fugiu e foi para São Paulo e morou aí embaixo de ponte, aquela coisa toda. Quando ele escutou no Repórter Essa que o Brasil tinha entrado na guerra, né? Na Segunda Sim. Guerra Mundial. E aí ele saiu dali, foi lá e se apresentou como voluntário na Marinha. Se alistou. Se alistou. E aí foi, participou, né, não participou de combate, mas ele teve embarcado onde ele foi buscar as tropas, e ele tinha como tarefa estender aquelas redes minadas ali na Baía de Guanabara, porque o navio inimigo não adentrasse na Baía de Guanabara. Então eles estendiam aquelas redes minadas de madrugada, de manhã, de noite, e depois retirava de manhã cedo no outro dia. Essa era a tarefa dele. E depois ele foi embarcado, foi buscar os ex-combatentes que estavam lá na Espanha, enfim. Essa foi a história dele. Aí ele veio para Foz do Iguaçu, pela Marinha, e está até hoje aqui, né? Aposentou e gozado, Rita. Porque o meu documento lá, o nome da minha mãe é solteira. Por quê? Porque na época, o militar não podia casar. Aqui em zona de fronteira, mas como ele se apaixonou pela dona Guilhermina, ele deu baixa como marinheiro, vamos assim dizer, e continuou trabalhando como civil, né, na Marinha. Então ele se aposentou como funcionário da Marinha Civil. Uhum. Né? E aí a história dele é por aí, porque o que ele disse? Quando eu estava na fazenda, ele falou, eu não via futuro para mim. Olha só, né? Com aquela idade. E com a situação de vida dele, né, ele resolveu fugir. E aí o historiador, esse professor Cid, ele localizou, porque começou essa história com o senhor Aloysio, lá no, porque a neta dele era aluna desse professor Cid lá na faculdade. E ela disse, ó, na fazenda do meu avô, eu achei uns tijolos lá com a marca da suástica. Aí foi onde ele se interessou em ir atrás. Tudo começou com esse senhor Aloysio, que faleceu agora em outubro de 2015. Então, é assim, percebe-se que dessa história toda, só tem uma pessoa viva no Brasil, que é o nosso amigo Marujo. Olha, nossa, só que importância, né, para a história do Brasil. E um momento importante mesmo, né, da história, né? Uma fatia aí importante da história do Brasil, né? E ontem ele assistiu esse documentário de uma forma muito tranquila, sabe? Ele não se emocionou, ele não deixou transparecer nada disso. Então, isso ele quer dizer o quê? Eu acredito que ele nunca quis transparecer essa parte da vida dele. Né? E aqueles que são mais antigos aqui de Foz do Iguaçu, todos conhecem o Marujo. Claro. Uma figura tranquila. Sempre, né? Sorrindo. Sempre sorrindo. Que coisa isso, né? Eu acho, assim, admirável, né? Eu vejo o Marujo sorrindo. Nunca ia imaginar um sofrimento desse lá para a infância, né? Credo, um absurdo. E esse documentário, então, é um filme que vai para a telona agora. Vai para a telona. Vai para os cinemas. Sim. Agora, a partir do mês que vem, de julho. Participou agora, dia 19 de junho, esse documentário participou do festival lá em Fortaleza. Os comentários foram... sabendo ontem, na realidade, né? Uhum. E no cinema é dia 7 de julho o lançamento desse documentário. Eu acredito que com o passar dos dias, né, após o lançamento, a gente vai ter muito mais assunto para falar sobre isso, porque realmente é um personagem vivo da história, né? Uhum. E está aqui pertinho de nós. Com certeza. Nossa. Ele já tinha muita história aqui de Foz do Iguaçu, né? É. Nós já contamos aqui várias histórias do Marujo em Foz do Iguaçu. Agora foi descoberto, digamos assim, né, a história do seu passado também, aí de uma rica passagem, né, da história pelo Brasil. Que bacana. Em Foz do Iguaçu, na verdade, o pai é conhecido como jogador de futebol, né, porque ele jogou no ABC. Sim. E disse que jogava muito bem. Eu vi um pouquinho ele jogar, porque e como músico. Ele tinha os Pitungas Boys. Os Pitungas Boys. Ele tinha um conjunto que cantava muito com ele, o falecido Roberto Simões, que cantava como ninguém, o Nelson Gonçalves. Uhum. Sim. E assim... As músicas da época. O Toto, que era violonista. É verdade, o seu Toto. Então, enfim, tinha uma velha guarda que tinha um conjunto que realmente emocionava, né? Tocava em muitos lugares. E nessa época, o cantor tinha que cantar mesmo, né? Não podia enganar como hoje, né? As pessoas fazem, né? Tinha que ter voz mesmo, né? E ele cantava, eu lembro... Quantas vezes eu acompanhei, né? O Roberto Simões cantando, o Nelson Gonçalves, mas assim, você não sabia quem estava cantando. Se era o Nelson Gonçalves, se era o Roberto Simões. Que beleza. O Raul Quadros também, né? Inclusive, até esses dias, escutando a rádio, não lembro agora, que tocou uma música, né, na rádio do Raul Quadros. Eu falei, deve ser a Cultura? Rádio Cultura? Não é a Rádio Cultura, acho que é 87.9, é a rádio... Eu não lembro agora. Não sei o prefixo. Mas que tem um locutor das antigas que começou a trabalhar nessa rádio agora. Oliveira? Oliveira Júnior. Ah, tá, Oliveira Júnior. A Rádio Catedral? Isso. E ele, para aqueles mais antigos de Foz do Iguaçu, vão relembrar agora o Raul Quadros cantando. Eu falei, puxa vida, eu vivi isso aí também. Sim. O Raul Quadros. E vamos colocar aqui, né, a Rádio Transamérica também para estar divulgando, né? Sim, também lógico. Esse trabalho, né, que o Marujo ajudou aí a construir esse filme, esse documentário, essa pesquisa, né, que deve ter sido feita muito profundamente aí por esse pesquisador, esse historiador, né? Historiador. Uhum. Que bacana. E Darley, como que o Marujo veio parar em Foz do Iguaçu? Ele teve, assim, tipo, ele pôde escolher, como é que era? Não, era pra cá... Não, ele disse que quando ele voltou, né, pra escola naval, lá eles estavam recrutando quem quisesse vir para determinados lugares, né? Uhum. E ele escolheu Foz do Iguaçu aleatoriamente, ele não conhecia Foz, nunca tinha visto falar. Diz ele que veio de trem até São Paulo, de lá veio de navio, né? Porque não existia Itaipu, o Paraná era navegável até aqui. E chegou em Foz do Iguaçu. Mas quando ele desceu aqui no Porto Oficial, que todos nós sabemos onde é. Sim, ali é o do Popai. O do Popai, ali, ele chegou ali, né? Porque nós fizemos muitas travessias para o Paraguai por ali. Isso nós estamos falando antes da ponte internacional, lógico. Né? E ele chegou ali, olhou, falou, mas aqui é Foz do Iguaçu? O mato? Não tinha nada? Aí subiu, como veio ele mais uns 3 ou 4, não lembro. Quando chegaram na Marinha, onde é até hoje, ele olhou e falou, vamos dar uma volta na cidade, né? Porque... vindo do Rio de Janeiro para cá, tinha que ter uma cidade. Sim. Que tinha cidade. Aí ele falou, pensou em voltar. Falou, não, eu não vou ficar aqui não, porque aqui deve ter só tigre, leão e outras coisas mais. Uhum. Mas aí passou o tempo. Que também tinha. Passou o tempo e aí com 2 anos, acho que quando ele estava aqui, ele conheceu a minha mãe. E aí não voltou mais mesmo, né? Que cidade, que nada. Aí tomou água, né? Bebeu água. Bebeu água do Paranazão. Paranazão não acabou. Saiu mais, né, Rita? Acabou. Falando em música, nós temos mais músicas aí? Temos música, sim. Vamos imagine. Oferecer uma música, então, aí para os nossos ouvintes cativos. Cativos. Agora nós vamos de, já que já falou que o cabelo Black Power, coisa e tal, vamos de Michael Jackson, One Day in Your Life. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. Come back. Horas na Transamérica. Iguaçu, Cataratas, linda. Olha, gente, muitas recordações, hein? Michael Jackson, One Day in Your Life. Eu acho que muitas recordações também vieram por aí. Você quer ouvir música boa? Você quer saber de coisas de Foz do Iguaçu que valem a pena, né? Ficar sabendo das recordações e da história? É só, realmente, neste programa, no único, né? Histórias e Memórias. Porque aqui a história é viva, aqui ela é verdadeira. Contigo, Pegoraro. É isso mesmo, né? Eu acho que Foz do Iguaçu é importante a gente estar resgatando essa memória, né, da cidade de Foz do Iguaçu, que completou aí 102 anos, né, Darlene? Uma cidade que tem muita história para contar e muita coisa para ser ainda procurada, investigada, né, do ponto de vista histórico, né? Ontem, Pegoraro, nós conversando aí lá no shopping a respeito da cidade, eu ia passando para o pessoal que veio de fora, de Foz do Iguaçu, enfim, nós lembramos do traçado da, e você sabe isso tanto quanto eu, da rodovia das Cataratas. Sim. Que nós sabemos que para ir para as Cataratas antigamente ia pelo Colégio Agrícola. Certo. Né? Aí depois é que era uma estrada de calçamento, né, que passava inclusive pela frente da casa do Marujo, que ele mora ali até hoje, até o Agrícola e depois subia sentido passava Cataratas. Passava ali o Hotel Dom Pedro. Hoje, aí depois, porque a Vila Holanda era tudo mato, na realidade. Exato. Não tinha essa rodovia que tem hoje. Então, nós conversando sobre isso, eu lembrei de Foz do Iguaçu, sobre esses traçados, as mudanças que a cidade teve durante todos esses anos, né? Porque dos 102 anos a 63 nós moramos aqui, né? Então, olha só. Então nós vimos aí algumas mudanças, algumas alterações. Eu lembro que eu estava sentado em cima do barranco ali da casa do Marujo, que ia para as Cataratas, quando passou o Castelo Branco, num carro conversível sentado atrás, com duas motos de batedor na frente e duas atrás. Então eu, quando eu conto isso, as pessoas dizem, mas não pode ser. Eu falei, não, é isso, eu vi. Eu era criança, mas eu lembro, né? Nós temos uma fotografia no Parque Nacional do Iguaçu. Ele não dá para ver se ele está entrando de carro ou saindo do portão antigo ali, do pórtico, né? Uhum. Do Parque Nacional, antes, lógico, do Centro de Visitantes, antes de toda essa construção nova do parque. Mas ele deve ter ficado hospedado dentro do parque, ou foi visitar ali no Hotel das Cataratas, né? E tem uma fotografia dele ali, bem na entrada do Parque Nacional também. Então, realmente... E por aqui passaram, né, também muitos presidentes, muitas personalidades, muitas autoridades, né? Seja para questão da Itaipu Binacional, seja para a questão da Ponte da Amizade, da Ponte da Argentina. Sempre Foz recebeu muitos, né? Pessoas... presidentes e autoridades. E como a cidade era uma cidade pequena, quando tinha essas oportunidades, a gente curtia muito, né? Porque, e aí você tinha mais acesso, na realidade, a essas pessoas, né? Sim. Hoje em dia, para você chegar perto de uma autoridade dessa, é um Deus nos acuda. E a gente vivia muito isso, a segurança realmente muito redobrada, e não tinha, na época não tinha nada disso, na realidade. JK, né? JK passou aqui, Getúlio Vargas... veio para Foz do Iguaçu. Sim. O JK. O presidente Médici, aqui, que eu não lembro o nome dele, que gostava Geisel, muito de cavalo. O Figueiredo. Eu lembro que eu fazia a contabilidade ali dos cavalos ali, de Foz do Iguaçu. Como é da Ípica? Da Ípica. Uhum. O Roberto da Caixa era o presidente à época. E eu lembro que foi feito, quando ele esteve aqui, ele foi lá na Ípica. Teve um jantar, eu participei, inclusive, e ele estava assim, conversando com todo mundo como se fosse uma pessoa comum. Então era assim, tipo, em Foz do Iguaçu antigamente, né? Bem diferente de hoje. Sim, realmente autoridades, que valia a pena a gente até assinar uma bandeirinha. E Foz do Iguaçu é sui generis, né? Nessa questão, porque por aqui, você quando vê, tem uma autoridade aqui na cidade, né? Seja participando de um evento, seja um evento, às vezes, dentro de um hotel que nem é muito divulgado, né? Mas esses dias teve um evento no Hotel das Cataratas e nós soubemos quem era um dos palestrantes, era o Fernando Henrique Cardoso. Nossa. Então, assim, ninguém sabia, né, na cidade, que um ex-presidente estava aqui e veio como uma pessoa normal, né? Uhum. Veio para dar essa palestra para alguns empresários que estavam lá num encontro ali no Hotel das Cataratas. Veio, deu a palestra, foi embora e ninguém viu. Quer dizer assim, Foz do Iguaçu tem muito essa, verdade, essa coisa, né? Verdade. E a exemplo da Rita, eu também estou sabendo agora que ele esteve aqui fazendo uma palestra. Pois é, exatamente. Uhum. Bacana, né? Isso era bacana de participar coisas boas para ouvir de alguém inteligente, né? E eu não posso deixar passar o Darley, eu não quero colocar o Darley em maus lençóis e nem em malha fina, né? Rede de malha fina, né? Malha fina é complicado. É complicado. Nos dias de hoje é proibido até de falar. Mas assim, Darley, nós estamos vivendo um momento muito diferente no Brasil e também em Foz do Iguaçu. Eu vejo assim que o que está acontecendo no Brasil, seja com a Lava Jato, seja com essas ações do Ministério Público, e você, eu sei que está ligado isso até na tua área de trabalho, né? A Polícia Federal, enfim, também aqui na nossa cidade, Foz do Iguaçu, nunca na história, né, de Foz do Iguaçu, pelo menos que eu conheça, não se viu assim ações policiais junto ao poder público, né, ao executivo, né, municipal. Então, assim, você acha que isso, lógico, não quero que você comente isso se, do ponto de vista político, né? Mas do ponto de vista, você acha que é uma transição mesmo? Precisa passar por esse momento para as coisas realmente melhorarem? Como cidadão, assim mesmo, como que o Darley enxerga esse momento? Né? Exatamente, amor local, né? Eu, sinceramente, eu tenho muita tranquilidade em falar sobre isso, né, Pegoraro e Rita? Porque nós vivemos aqui uma vida. E, exemplo do que você disse, eu nunca tinha visto uma situação tão próxima de nós. A gente tinha visto a nível nacional, e estamos vivendo isso, não é de agora, já faz algum tempo. Mas, assim, é muito próximo de nós, é a primeira vez que eu vejo. Vejo com muita preocupação. A gente escuta um monte de coisa, né, na realidade, delações daqui, nomes dali. O que eu sei, né, é o que se comenta. Mas se tem realmente alguma coisa para ser apurado, eu acho que tem que ser apurado. Porque a cidade, enfim, a população de Foz do Iguaçu, ela tem que saber realmente o que está acontecendo. Então, se tem alguma coisa que está errada, tem que ser levantado, tem que ser apurado. Se as pessoas fizeram alguma coisa de errado, eu acho que tem que pagar por isso. Né? Porque na realidade eu me incluo, porque eu sou um servidor público, já me aposentei no meu cargo de concurso, né? E continuo trabalhando no município como cargo em comissão. Eu hoje represento a previdência do servidor, eu estou lá enquanto diretor superintendente, e assim, tenho muita preocupação dentro do meu trabalho, porque na realidade nós representamos o futuro de 6 mil famílias, eu costumo dizer. Porque todos os servidores que estão na ativa, eles vão desaguar na Previdência. E a gente, todos os dias a gente vê falar sobre a Previdência, né? Sofre uma pressão, digamos assim, A pressão sentido, grande, você tem que estar muito antenado em tudo aquilo que você faz, porque uma ação tua mal feita, ela vai refletir negativamente no futuro das famílias que dependem da Previdência. A gente fala muito em déficit na Previdência, e nós vivemos isso, né? E é a oportunidade que eu tenho de falar, não sei se o programa me permite, mas valores. Porque a Previdência, na realidade, ela passou a ser fiscalizada, passou a ser controlada mais efetivamente nos últimos anos. Sim. Porque tanto é que se tivesse o controle que nós temos hoje do Ministério da Previdência, do Tribunal de Contas, dos conselhos, da população, de uma forma geral, nós não tínhamos chegado aonde chegamos, né? É que não tinha esse controle. Então as coisas aconteceram, né? Não tinha penalidade, não tinha, ou se tinha era muito branda. Então nós chegamos onde chegamos. No nosso caso, nós temos um déficit grande. Por quê? Porque gestores anteriores, eles não recolhiam para a Previdência, né? De 93 a 2005, que é o nosso caso, não houve contribuição patronal. E como não houve também o desconto da classe de empregados. O que era descontado do servidor era apropriado na receita. Então isso girou, durante 12 anos, girou aí um déficit que eu digo que a gente tem buscado, né, rever. Sim. Não é fácil, né, porque a gente vê a situação em que vive o município, a situação em que vive por qual passa o país, mas isso vai depender muito das ações dos gestores, né, que virão ou que continuarão, enfim. É o que a gente pensa, que dessa forma você poderá equalizar pelo menos parte desse déficit. Sem dúvida. E eu acho que uma ferramenta, Rita, um instrumento, né, que hoje está sendo muito usado, e o Márcio Barreto sabe disso, porque o Márcio é bacharel aqui em Direito, é a ferramenta da delação premiada, né? Que nós não tínhamos, né, antigamente, e talvez esse seja hoje a grande diferença, de que aquela pessoa que é acusada, que é investigada, ela tem um benefício, né, da sua própria pena, em função dela abrir o jogo, dela contar o que ocorreu, quem que eram as pessoas envolvidas, né? Enfim. E parece que isso agora também está acontecendo aqui em Foz do Iguaçu, né? Nós já tivemos algumas delações, tinham 40 pessoas indiciadas, agora já foi para 85, se vier mais delações deve aumentar mais ainda o número de pessoas envolvidas, então, com desvios, né? De dinheiro, enfim, com a questões ilícitas do município. Então, acho que também essa ferramenta da delação, tanto a nível nacional, né? Nós estamos vendo aí delações importantes, né? Como Delcídio Amaral, Cerveró, cada dia um abre, né, o baú de ferramentas aí, coloca realmente muita gente aí em maus lençóis. Então, acredito que em Foz do Iguaçu devam ocorrer ainda mais delações, e isso pode envolver mais pessoas ainda aí da cidade, né? Eu acredito que pelo desenrolar das notícias, das coisas que estão acontecendo, isso vai acabar acontecendo. E assim, as pessoas que estão se propondo a fazer isso, é porque eles têm conhecimento do que vinha acontecendo. E isso é importante, né, para a própria justiça, né, procurar elucidar aqueles fatos que, porventura, eles não tenham conseguido chegar até lá, né, vamos assim dizer. É verdade. E tomara, né, dona Rita, que nossos próximos aí políticos que se apresentem, né, para as eleições municipais, deem um pouquinho de atenção, uma atenção maior à nossa cultura com relação ao nosso museu, à nossa história, que o próximo se preocupe com a história de Foz do Iguaçu, porque eu vou continuar cobrando sempre, né? Aliás, nós vamos verificar, Rita, esse é um compromisso nosso já, nós já havíamos conversado sobre isso, vamos verificar dentro da legislação eleitoral, até, né, Samela vai ajudar a gente como produtora do nosso programa, se nós podemos trazer aqui no programa alguns desses candidatos, né? A prefeito, principalmente, ou pegar um depoimento deles, ou a posição deles, com relação a essa questão cultural que tanto a gente bate no programa, que é nós termos um museu na cidade, né, Darley? Olha quanta coisa hoje você, por exemplo, colocou para nós, a história da sua família, a história do Marujo, da sua mãe, enfim, que nós poderíamos estar colocando isso também num belíssimo museu na cidade, né? Verdade. Para ser visitado não só aqui pelos moradores da cidade, mas também por pessoas de fora, turistas, conhecer dessa informação, um pouquinho dessa história, né? Foz do Iguaçu não é só cataratas, né? Ela tem uma história, uma rica. Tudo bem, graças a Deus que existem as cataratas, né? Nossa maravilha. Mas ela tem uma história muito rica. Então as pessoas precisam tomar conhecimento. Chega o turista e não sabe para que lado andar. Falando nisso, Pegorara, aquela casinha das três na Avenida Brasil, que fica em frente ao Banco do Brasil, continua vazia e cada dia mais cheia de matinho e papapá. Você viu ali? Por favor. Uma foi sede ali da Polícia Civil, né? Fazia uma identidade, né? Delegacia da Mulher continua. Do lado do Correio, onde fazia identidade, que aí voltou para a Polícia Civil. Poxa vida, vamos fazer alguma coisa ali. E ela está precisando de manutenção, porque eu lembro que eu estive lá dentro, lá estava... Ela é lindinha, isso é uma coisa assim, um absurdo, passa por ali. Patrimônio histórico da cidade já. Dá pra gente, que a gente sabe o que fazer, vamos fazer um mini museuzinho só de fotografia, um museu só com fotos, tudo bem. Rita, é importante, você vai para algumas cidades bem menores do que Foz do Iguaçu, ou cidades assim que não têm a importância, né, de uma visitação turística como tem Foz do Iguaçu, nós vamos ali para... Rio Grande do Sul, Santa Catarina, pegando exemplo aqui do Sul, toda cidadezinha tem um museuzinho, toda cidade conta a sua história, uma casa da memória, Né? Casa da Memória, Casa da bacana. Memória, bacana, uhum. Né? Então, assim, bom onde nome as pessoas... para essa casinha ali, ó. Casinha Exatamente. Da Memória. Que pelo menos tem ali algumas fotos Sim. antigas, tem uma pessoa ali que saiba claro. Contar um pouquinho da história, que saiba responder uma pergunta Isso. de alguém que vem perguntar, uhum. né? Pode aliar ali a questão de informações turísticas com a Casa da Memória. Eu acho que isso é um bom projeto, né? E olha, e não precisava nem próximos... fazer aquele museuzão ali, entendeu? Acabar com a praça, é aquele trombolho ali. Põe essa informação ali naquela casinha, então, uai, a princípio, né? Em vez de construir aquele trem ali. Agora o seguinte, qual a tua ideia? Nós fazemos essa pergunta, né? Eu e Pegoraro perguntamos sempre, onde você acha que ficaria bacana um museu, Darley? Onde já, onde os locais aí, não vamos nem te dar dica. Veja um local aí que você acha que ficaria bacana um museu para Foz do Iguaçu. Poxa, essa pergunta me pegou de surpresa, viu, Pegoraro? Mas assim tem que ser, né? Tem que ser no supetão, como é, diz. Eu, a princípio, eu acho que Foz do Iguaçu tem diversos lugares que cabe um museu. Eu também não sou político, mas estou respondendo meio que pelas beiradas, né? E aí, a população tem que participar mais disso, né? Uhum. Aí perguntar para a população, agora há pouco tempo foi feito um plebiscito lá na Inglaterra, a respeito da... Não digo da União Europeia. Da União Europeia. Uhum. Fazer um plebiscito em Foz do Iguaçu, olha, a população tem que dizer, aonde vocês acham que fica melhor a localização de um museu? As ideias vão ser as mais diferentes. Eu, por exemplo, acho que ali no Boici mesmo, resgatando a história antiga de Foz do Iguaçu, onde está aquele prédio abandonado ali, que agora... Onde era o Servim, onde era o Servim, ali é um lugar que você fazendo uma reformulação ali, é um local para fazer um museu. Ei, e que faz parte da história de Foz do Iguaçu. Mas não tomaram já, que o Betinho Oller estava falando que alguém invadiu ali? Tem um projeto Catana que está lá, mas eles estão lá provisoriamente, na realidade. Né? Eu acho que até é um projeto interessante, que carece, inclusive, de um olhar mais aprofundado da própria administração. Não sei como é que funciona isso. Mas, enfim, né? Ali é um dos locais. Olha, não tinha ninguém falado ali, não, Pegoraro. Não, é a primeira bacana. Vez que surge, né? É, essa bacana. Ideia já de tem usar ingresso, já ali. Tem até na Praça Getúlio Vargas, Cultural. A Fundação, na própria Prefeitura, isso. Que um dia vai ter que sair dali. Uhum. Que, por favor, faça um prédio adequado para a gente... Para a gente, não, porque eu não, graças a Deus, não. Mas as pessoas ficam circulando na cidade inteira, nos quatro unificar, cantos. Unificar, né? Eu acho que unificar mais, agora né? Agora eu vou lá para a Secretaria de não sei o quê. Né? Agora eu vou não sei o quê. Tem que ter um táxi para andar com o povo por aí, um ônibus. Essa questão Exatamente. Do projeto da administração centralizada é uma coisa que muitos anos a gente escuta isso, né? Uhum. Centro cívico, né? É, famoso centro cívico. É. Né? Então a gente vê muitos comentários, enfim, mas eu acho que é por aí mesmo. É, né? Então, aí vai sobrar um monte de prédios, aí é coisa boa, porque não mexam, né? Só vamos fazer a restauração, que não comecem a destruir, porque dói na alma, como a gente já viu, Darley, os prédios antigos Pegoraro. Aí entra, não sei quem, entra uma nova administração. Ah, vamos tirar essa porta de madeira aqui, vamos tacar ali uma de vidro. Sabe, aquilo dói na alma, porque essa pessoa certamente não tem história também. Então, para ela, é uma discussão que tem ali dentro da Fundação Cultural, né? O Conselho de Cultura, cabe a ele fazer essa normativa, né? E realmente tem que ter uma agilidade maior para se ter essa regulamentação dos imóveis antigos de Foz do Iguaçu, né? Desse patrimônio público que nós temos aqui, porque a cada dia cai uma casa, né, antiga, verdade, derrubam para construir um prédio. Nada contra, né, aquelas pessoas que têm uma casa, um imóvel, né, que seja antigo, de poder... reformar ele, revitalizar ele, enfim, né? Com as suas contas é que foram ali que propiciaram ter aquele imóvel. Mas assim, a prefeitura pode e deve, né? Agir no sentido de ou adquirir esse imóvel que seja importante para a história da cidade, né? Ou dar um destino melhor para ele, ou isentar esse imóvel de imposto, né? Que é uma coisa muito boa, né? O IPTU, por exemplo, você tem uma casa antiga de X anos. É uma casa importante para o município, se seja isenta, então, de IPTU, tem algumas outras facilidades. Então, tem como, né, claro o poder público ajudar no sentido desses imóveis antigos, né? E para preservar também a nossa história, né? São 100 anos, né? Um centenário da cidade, que daqui a pouco a cidade vai crescendo e nós vamos perdendo esses imóveis aí antigos. A própria Fundação Cultural Darley Pegoraro, aquela calçada maravilhosa, né? Que lembra um pouquinho de Copacabana e tal. aquela uma tinta ali em cima para fazer estacionamento no prédio. Vamos pôr uma placa aqui, sabe? Aqui é o estacionamento do diretor, de não sei quem. Gente, porque vai isso? Se adaptando que tudo, é né? Surge uma necessidade agora, por exemplo, dos PNEs, né? Dos deficientes, né? Uhum. Então aí você quebra toda uma estrutura antiga para poder adaptar, né? Uhum. Aí precisa de estacionamento. Aí você também quebra e pinta para pôr um estacionamento. Então não há um planejamento. Mas ali é uma né? calçada. Não há um planejamento. Ali é uma calçada. Total. Põe uns banquinhos, um coreto, ali é Fundação Cultural, põe um coreto, uns banquinhos, mas não pinta, não enche de placa, sem não dizer destrua. Que tem uma biblioteca ali. Sim, também, né? Biblioteca né? ali dentro aí, do municipal. Poxa, no fim de semana, Darley, incentivar, coloca no coreto lá um violino, alguma coisa. Cultura, gente, cadê? Não tem. É, agora, na realidade, nós estamos nos aproximando do período propício, né, para que essas ideias que a gente está passando aqui, uhum. faça plano de governo de algum candidato, né, que venha poder colocar, né, no seu plano de governo para que isso realmente possa vir a acontecer. Né? Então, é verdade. Ó, ideias nós temos bastante, né, Pedro? Ideias é conosco mesmo. Precisamos de alguém que execute nossas ideias. Então, nós vamos nos acalmar, principalmente eu, quando falo de Foz, eu fico exaltada. Ah, eu quero tudo de bom para minha terra. Vamos lá de Tony Bennett, I Left My Heart in San Francisco. Histórias e memórias. I left my heart San Francisco. High on a hill, it calls to me. To be well, little cable car, climb halfway to the stars, the morning fog may chill the air. I don't care, my love waits there. San Francisco, above the blue, and windy sea. When I come home to you, San Francisco, your golden sun will shine for me. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. Iguaçu. Ah, gente. Você viu, Darley, essa música de maravilha? De 97. Oh, bonita. É, músicas bacana. Diretas do baú. Do baú. E cantada por você, Rita, ela fica mais bonita ainda. Tá vendo? Pronto, a vamos Rita lá. Não perde pra ninguém, não. Tá pensando que falou do passado, é aqui mesmo. Gente, voltamos, né? Porque com Tony Bennett, I Left My Heart in San Francisco, eu deixei o meu aqui em Foz do Iguaçu. Olha o Darley. Mas tá bom, né, gente? É maravilha. Pegorar os bastidores é muito bom. E olha muito, que eu sou quentes. A política, né? Mas agora, daqui para frente, né, nós vamos entrar aí num momento que realmente vai ser mais quente na cidade, né? É que a política, na realidade, ela faz parte da nossa vida. Faz parte. Não tem como parte. Você se omitir a isso. Exatamente. É verdade, né? E do jeito uhum. que a nossa cidade está, né, cheia de delações, cheia de investigações, cheia de crimes, essa campanha aí deve ser uma das campanhas mais complicadas que nós já vimos, porque é verdade, né? o nível deve cair bastante, né? Porque vai ocorrer daí, bom, aí. Mas daí pegou horário para nós, muita eleitores. Discussão. A gente vai abrir o olhão, né? Vamos ter que abrir o olhão, ficar atentos, né? Atentos aí, o que é que a gente vai poder fazer para votar legal. Exatamente. Votar bonitinho, que seja bem de Foz, gente. Lembrando. Não da minha rua, da minha estrada, do meu bairro. Lembrando que quem cuida, né, da cidade, cidade é o vereador, todo. Né? O vereador é muito importante para a cidade, né? Nós temos que eleger aí os nossos vereadores novamente. Nós vereadores temos que se importem com né? todo. Com um todo, né? Que se importem com um todo. E não se importe só, né? Com aquelas outras questões, né? Sim, sim. Então vamos tomar cuidado. Eu aprovo esse projeto, mas eu quero tanto. Ou eu quero que empreguem o meu sobrinho, o meu irmão, quando meu filho. Quando vieram com contrapartida, eu caio fora. Eu Qual quero é isso por Foz do Iguaçu, né? E pronto, né? Foz do Iguaçu e PT. Acho que essa negociação aí que é bastante complicada, né? Importante, vamos todo mundo erra. Vamos fazer com que o vereador não tenha salário, né, Rita? Puxa, seja um voluntário, né? É, até uma vez eu escrevi alguma coisa no Face, mas tá bom, né? Quase me degolaram, mas tá bom. Cada um tem o direito, poxa, democracia, povo. Eu posso falar o que eu quero, né? Com então, certeza. Poxa. Mas o Darley, o que acha, Darley, que falta ainda em Foz do Iguaçu, Darley? Nossa cidade, 102 anos, uma cidade que quer ser uma cidade turística, né? Mas ainda tem um bom caminho ainda a ser percorrido, uma cidade pujante, uma cidade que está sempre crescendo. O que o Darley com a família, mais de 60 anos aqui nessa cidade, gostaria de ver ainda funcionando em Foz do Iguaçu? Bom, eu como cidadão iguaçuense, a cidade, na realidade, ela conclama por muitas melhorias, né? A exemplo do Brasil, não vamos falar só de Foz do Iguaçu, os momentos são delicados. Eu acompanhei agora, semana passada, um morador de Foz do Iguaçu, empresário ali no SEASA, que estava saindo 4h30 da manhã para trabalhar e foi morto na porta de casa. Porta de casa. Nossa. Então, quando você vê uma situação dessa, você começa a repensar a tua vida, né? os teus costumes, a forma de você realmente se portar perante a sociedade. E uma pessoa dessa que levanta 4 horas da manhã para trabalhar e ser morto, assaltado na frente de casa... Por uns vagabundos, né? Os vagabundos. Que querem pegar o seu carro, querem roubá-lo. O que você pensa? Que falta segurança. Sim. Então esse eu acho que é um anseio hoje, né? Um pedido da maioria, da grande parte, pelo menos, da população, é o que a gente vê nesse sentido. Eu tenho visto e acompanhado o esforço da polícia, da guarda municipal, enfim, das forças de segurança, a gente tem visto realmente um esforço muito grande, né, de todos eles. Mas com o índice de desemprego que a gente passa hoje, faz com que aquelas pessoas, né, se voltem para esse lado da criminalidade, enfim, para tentar até sobreviver, eu não sei. Mas eu acho que a segurança de Foz do Iguaçu, e não é só de Foz do Iguaçu, a gente vê o Rio de Janeiro, que é um desastre, né, nessa questão de segurança. Então, eu acho que é um dos pontos que a gente tinha que pensar mais, melhor. Tinha que participar de mais reuniões, eu acho que essas pessoas que têm o poder de decisão, para que se amenize, né, uma situação igual a essa que nós vimos aí e presenciamos na semana passada. Exatamente, acho que esse aí também é um caminho, né? Uhum. Vamos fazer as nossas orações aí para que a cidade também melhore nesses termos de segurança. Verdade. Né, Rita Araújo? Uhum, precisamos, porque ela é linda, né? Muito linda. Puxa, acolhe tanta gente, né? Mais de 80 etnias, como falam, né, Pegurado? Exatamente. Eu já nem sei. Mais de 80, mas eu não sei quantas é. Tem de que verdade. Até saber aí, de um historiador, alguém, quantas realmente. Uns falam em 80 e poucas, eu não sei. Só sei que é uma maravilha, a gente sempre viveu tranquilos aqui. Sempre, desde que Foz do Iguaçu nasceu. É uma tranquilidade, graças a Deus, com todas essas etnias. Então, quem sabe, de repente, nessas pessoas falta um pouquinho de amor a Deus, né? Independente da religião. É inegável, né, que nós vemos também que a cidade de Foz do Iguaçu tá mudando, tá numa transição, né, Darley? Talvez essa questão das universidades, essa questão de mais instituições, institutos vindo para cá, com doutores, mestres, professores, diretores, enfim, acadêmicos, né? Tá vindo uma nova, digamos assim, uma nova comunidade, né, que está se instalando em Foz do Iguaçu. E isso naturalmente mexe, né, com a cidade também, mexe com as famílias tradicionais, isso dá uma misturada que pode ser positiva, né? Vamos ser otimistas para que também essa transição seja positiva e que Foz do Iguaçu cresça, mas cresça de uma maneira melhor, mais ordenada, mais planejada, né? Acho que é isso que todos nós queremos também, né? O que realmente nós desejamos que aconteça, mesmo porque Foz do Iguaçu é uma cidade atípica por ser uma zona de fronteira, né? E aqui nós temos a felicidade de ter dois países vizinhos, que eu acho que é o que nos orgulha também disso. E por conta disso, você tem as dificuldades, né, vamos assim dizer. Mas eu acredito que com bom senso, né, com o entrelaçamento das nações, vamos assim dizer, a gente vai conseguir dias melhores. Eu tenho certeza de que isso vai acontecer. Mas aí os governantes, esses que têm a caneta na ponta, que façam essa coisa com estrutura, com tranquilidade, Pegoraro. E veja, com planejamento... E veja a estrutura de Foz do Iguaçu, não queira, sabe, pensar nela, colocar uma São Paulo aqui dentro. Exatamente. Sabe? Então, porque não tem condições, por favor, é bacana, sim, mas é bacana, mas não para Foz. Então as coisas não podem ser assim, desenfreadas. De repente está vindo coisas demais, vamos fazer a coisa de menos, entendeu? E bacana, bem estruturada, né? Então muita coisa junto, daí dá esse, eu não quero, não, fulano, C e B, não está recebendo bem tal coisa. Mas peraí, vamos ver, não muda? Muitas vezes menos é mais, né? Eu acho, muitas vezes, é isso aí mesmo, Pegoraro falou tudo, fechou. Mas muito bom. Nós estamos chegando já no final do nosso programa que de hoje. Já? Rapidinho, já. Tá vendo? Nosso bate-papo com o Darley dos Santos, né? Uhum. E parece 2 horas de programa, parece muito tempo, né, Darley? Mas nós vamos falando um pouquinho aqui, um pouquinho dali, um pouquinho do passado, um pouquinho do futuro da cidade. E o tempo vai passando. Mas eu queria agradecer, fazer meu primeiro agradecimento, Rita, pro Darley, para sua família, pro Marujo. Dizer que é uma honra muito grande. Eu que estou apenas há 13 anos aqui em Foz do Iguaçu, conhecendo essa história maravilhosa dessa cidade, que a gente já se apaixonou, né, pela cidade, já temos raízes aqui. Mas a história realmente do Marujo é uma história que inspira a gente, é uma história contagiante, né? Uma história emocionante, e nós vamos fazer questão, com a tua permissão, Darley, de trazer você aqui, de entrevistar o Marujo, de fazer uma publicidade para esse filme, né? Para esse documentário, Menino 23, né? Que está vindo aí, vocês tiveram ontem um pré-lançamento, digamos assim, então nós queremos abrir as portas, de uma maneira muito positiva, né, para a divulgação disso, que eu acho que é muito importante para um iguaçuense, digamos assim, né? Ele tem mais de 60 anos, como você falou, aqui na cidade, então realmente inspira a todos nós, né? Então, fica aqui um comprometimento da Rádio Transamérica Foz em estar divulgando aí voluntariamente esse novo projeto aí da tua família. Poxa, Pegoraro, na realidade, somos nós que temos a agradecer pela iniciativa que vocês têm de reviver e relembrar os tempos idos de Foz do Iguaçu, da nossa, da minha, da tua, Foz do Iguaçu, porque nós aqui nascemos, né, e aqui nós pretendemos terminar os nossos dias. É verdade, Pegoraro, que... Eu estava preocupado quando eu vim para cá, né? Estava vindo para o programa, tanto é que foi um dos motivos que eu atrasei um pouquinho. Eu estava um pouco inseguro, porque participar de um programa desse, 2 horas de duração, eu sozinho, falei, puxa, não sei se eu vou aguentar. Porque da outra vez que eu aqui estive, estava o Sérgio Lobato, tinha mais outras pessoas. Oswaldo Damião. Então foi mais tranquilo. Eu tive assim mais tranquilidade em estar aqui. Sim, mas aí você não contou a metadinha que contou. E aí sozinho eu estava preocupado realmente, mas é muito bom estar aqui, é muito bom ter vocês como parceiros, né, da nossa Foz do Iguaçu. Em nome da minha família, da família do velho Marujo, nós só temos que agradecer. O meu pai sempre disse que foi a cidade que acolheu ele, porque o único lugar que ele teve casa foi quando ele chegou em Foz do Iguaçu, porque até então ele não morava, ele não tinha uma casa. Isso é emocionante. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui. E, com certeza, se a gente tiver novas oportunidades, eu quero ver se consigo trazer o Marujo aqui. Ele já está com 93 anos, um pouquinho. Olha sim, né? Só, que benção. É, mas, assim, está lúcido. É uma pessoa que nós aprendemos, todos nós aprendemos a gostar dele. É. Então, eu agradeço a oportunidade e dizer à população, ao povo de Foz do Iguaçu, essa é a nossa cidade natal. Muito obrigado pela oportunidade. É, e se eu posso fazer uma brincadeira com o seu Marujo, né? O seu Marujo encontrou realmente um porto seguro em Foz do Iguaçu. É verdade, né? É verdade. Passou por tantos portos, né, no mundo todo, né, pela Marinha, e foi encontrar aqui em Foz do Iguaçu um porto seguro, né, Rita? E a brincadeira que ele fazia, com, não sei se é com meu pai ou com a minha mãe, falava assim, eu sou do mar, eu sou Marujo, agora você é do ar, você é Araújo. É verdade. Fazia, é verdade. Antes de tocar a cornetinha, que a gente já corneta do Marujo, ele fazia essa brincadeira, nunca esqueci, você é do ar, você é Araújo. Então, olha, vê se pode, que maravilha. Pegaram? Eu acho que é isso, né? Eu vou deixar aqui vocês, eu vou sair rapidinho hoje também do programa, que eu estou indo a Cascavel. Cascavel, vou fazer uma viagem agora. É, vou visitar meus familiares lá em Curitiba, então vou fazer primeiro ali uma passagem rápida em Cascavel e já estou indo para Curitiba. E desejar aí a todos os nossos ouvintes aí uma boa semana, né? Continuamos aí com a programação, programa Histórias e Memórias aí para o próximo domingo, firme e forte, né? Sim, já temos até a confirmação, né? Confirmações, então está tudo correndo muito bem. Graças a Deus. Então, gente, o próximo domingo nós vamos ter aí Nelson Savariz, tem essa família que tem muita história em Foz do Iguaçu. Bom, todos os nossos convidados têm história em Foz do Iguaçu, mas estava complicado com a Inelce, né? A gente tava, a agenda dela não estava batendo com a nossa. Então, se Deus quiser, no próximo domingo, obrigada, Darley. Leve um abração pro Marujo e diga que é a Duar aqui, a Araújo, né? Que eu conheço desde sempre. E a gente vai ficando por aqui nesse domingo maravilhoso. Tchau, Pegoraro. Tchau, Márcio. Tchau, Marujo. Tchau, Darley. Tchau, Samela. A gente vai ficando. Até então, se Deus quiser. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus. A Transamérica acabou de apresentar Histórias e Memórias. Oferecimento Mineração Maracaju, referência em extração, transporte e comercialização de areia.